Olha o caminhão de som chegando. Vai, vai, vai. Aumenta aí, Barbosa. Aumenta o som aí, Barbosa. Azinhocds.com.br. Na casa da menina, juntaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara, na cara, na cara. Lá na casa da menina, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara do papai. Daí eu fico doido, começa a tomar mé. Tá eu, meu amigo, tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulher por cima. O negócio bom, chamego de menina. Aí eu fico doido e começa a tomar mé. Tá eu, genipau, tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulher por cima. Venha, venha, venha, gosto mesmo das meninas. Casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega bem amanhã. Ao vivo e a cores, em cintura de bola. Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara do calo. É pra balançar. Forró, cintura de bola. Ó o velho da pisadinha chegando ali. Ceará. Bora, Vagem Grande. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara, na cara, na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara, na cara, na cara. Daí eu fico doido, começa a tomar merda. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulher por cima. Ô negócio bom, chamego de menina. Aí eu tô doidão e começa a tomar mé. Tá eu e o calo e tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulher por cima. Tô pra ver coisa melhor do que chamego de menina. Casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara. Vai, vai, na minha cara amanhã vai. Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala. Danadinho e esfrega na cara do Rafinha. Vai, vai. Ô, negócio bom danado. Isso é cintura 2016, meu patrão. Vai, vai, bota papai. Forró, cintura de...